como certo pra nenhum lugar, nem cais, nem bandeira no meu corpo. Pode resistir, e a vida é tudo isso aí.